alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Preste atenção, você pensa que ama, acredita que ama. Opa, peraí, rapaz, todo mundo tem amor no coração. Por que que você já começa o programa falando dessa forma? Tu é doido, doido? Minha gente, então vamos lá, a partir de agora é o programa do Maurício Fares e eu tô chegando com muita alegria, com muito carinho, com muita paz, com muita felicidade, com muito amor no coração. Afinal de contas, é isso, a nossa vida tem que ser assim, repartida, dividida, fracionada em amor e carinho para distribuir para todo mundo. Por isso mesmo, onde quer que você esteja, meu abraço. Que você receba um pouco desse carinho, desse amor que eu dedico a você, viu? E também eu quero receber a sua energia positiva do outro lado, porque afinal de contas o nosso encontro tem que ser assim, feito de muito, de uma troca de energia. Você manda energia de lá para cá e eu mando energia daqui para lá, tá certo? Pois é, hoje aqui no programa, olha, eu vou rodar, sabe o quê? Edelson Moura, Simon e Garfunkel, Kátia, o Vitor e Léo, YouTube, Vanderlei Cardoso, Trio Parada Dura. Inclusive é o Trio Parada Dura que vai começar aqui com a música Blusa Vermelha, né? E também vamos ser a cartinha destaque, já que eu diga aí quem é a carta destaque, tá bom? Então, vamos lá! Trio Parada Dura, Blusa Vermelha, roda menino, blusa encarnada, como diz no Nordeste, né? Mas é blusa vermelha. Vamos lá, vamos ouvir. As lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Senhor poderoso, eu lhe faço pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Poderoso, eu lhe faço pedido. alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço, porém padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Olha, a cartinha de destaque de hoje é uma cartinha muito interessante também, viu? É uma carta legal. É a carta da mulher que ama e não é amada, de um lugar qualquer do Paraná. Então, já menina, mulher que ama e não é amada, de um lugar qualquer do Paraná. Nós vamos conhecer a historinha dela já, daqui um pouquinho. Mas agora eu vou trazer o Edelson Moura para cantar Eu Preciso de uma Mulher. Edelson, fala sério. Olha que a Zélia vai arrancar teu pescoço fora, viu? Tu fica com esse negócio aí, eu preciso de uma mulher. Tu não toma cuidado com o título das músicas sua não, viu? Zélia Moura vai, ó, cortar teu pescoço. Deixa de conversar bobagem, Maurício. Roda a música aí, roda, menino. Eu preciso de uma mulher. Canta Edelson Moura. Essa mulher não vai me fazer feliz. Tô perdendo o tempo de tudo eu já fiz. Mas ela não vive minha realidade. Está no mundo da lua, não ama ninguém. Não sabe se vai, nem sabe se vem. Ela é muito fria, não sente saudade. Deus, eu preciso de uma mulher que viva a vida como a vida é, na dor e alegria esteja comigo. Deus, a mulher que eu amo não está em minha vida, está muito longe, ela está perdida. Estou dormindo com uma fingida. Chego em casa cansado, querendo um abraço. Ela parece que está no espaço, não tá nem aí pra minha solidão. Vejo ela tão diferente e muito esquisita. Tô desesperado, ela é tão bonita. Tanta beleza, mas sem coração. Deus, eu preciso de uma mulher que viva a vida como a vida é, na dor e alegria esteja comigo. Deus, a mulher que eu amo não está em minha vida, está muito longe, ela está perdida. Estou dormindo com uma fingida. Deus, eu preciso de uma mulher que viva a vida como a vida é, na dor e alegria esteja comigo. Deus, a mulher que eu amo não está em minha vida, está muito longe, ela está perdida. Estou dormindo com uma fingida. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio.

todo dia ao amanhecer. Quanto mais tento te esquecer, mais me lembro. Não tem jeito. Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui. Você está grudada em mim. Quando eu tento me divertir nos lugares que eu quero ir, você sempre está. De algum jeito está. Eu te encontro em qualquer canção. Você vive em meu coração e eu aceito. Não tem jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Você está grudada em mim. Se você ainda quiser voltar, não demore, eu não sei ficar desse jeito. Não tem jeito. Não precisa nem me avisar. Basta apenas você chegar do seu jeito. Qualquer jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Você está grudada em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudada em mim. Eu tenho um amigo aqui na internet, é amigo de Facebook, e ele, assim, ele, eu acho ele um pouco convencido, que o cara realmente é bonito. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não, porque eu sou um velho de 67 anos, não tem. O cara realmente é um cara bonito, mas ele se acha muito, né? Então ele sempre gosta de aparecer. Eu já falei isso pra ele pessoalmente. Falei, ó, bicho, você até que realmente é um cara bonito, mas você é muito convencido. Você tem que deixar esse negócio aí, esse convencimento teu de lado, porque você acaba se tornando desagradável para as pessoas, pela forma como você quer demonstrar a sua beleza e coisa e tal, as pessoas acabam ficando até com raiva de você. Aí ele falou, irmão, sabe que você tem razão? É porque, pô, o cara tem que prestar atenção, é a conversa de um velho, né? Afinal de contas, a gente tem uma experiência, eu tenho uma longa experiência de vida. Aí, eu, né, depois disso aí, ele passou a ser um pouco mais comedido nas publicações dele, naquilo que ele coloca na internet. Eu não vou nem falar o nome dele, não, porque aí, né, a gente acaba causando até um constrangimento, mal-estar. Mas foi importante eu ter dado esse alerta para ele, porque a partir daquele instante ele modificou o comportamento dele. Tem muita gente que vai fazendo as coisas sem noção, e se não tem alguém para corrigir, aí é que a coisa fica pior. Então é por isso mesmo que vale a pena você se ver um amigo que está numa situação complicada, você dá uma orientada para ele, para que ele ache o caminho correto, não é? Aí pronto, a pessoa acha o rumo dele e está tudo resolvido, está tudo bem. E por falar em tá tudo bem, que tal tocar mais música, hein? Roberto Vilar, é o melô do Papudinho. Eita, que essa aqui é engraçada. Roda, menino, roda. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Garçom, traz mais uma cerveja. Eu quero essa mágoa afogar. Não importa quem vai pagar a despesa. Eu quero é me embriagar. Pra casa eu não posso voltar sozinho. Tão me chamando já de papudinho. Pra casa eu não posso voltar sozinho. Tão me chamando rei dos papudinhos. E hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Garçom, traz mais uma cerveja. Eu quero essa mágoa afogar. Quem vai pagar a despesa? Eu quero é me embriagar. Pra casa eu não posso voltar sozinho. Tão me chamando já de papudinho. Pra casa eu não posso voltar sozinho. Tão me chamando rei dos papudinhos. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha, essa frase aqui, no mínimo, se você tiver acompanhando a minha linha de raciocínio, você vai ver que ela, no mínimo, é mais do que inteligente. Cuidado para não chamar de inteligente apenas aqueles que pensam iguais a você. Viu? É porque muitas vezes a gente pensa, eu tenho um modo de pensar, e por esse meu modo de pensar, aquelas pessoas que também pensam mais ou menos igual a mim, eu acho que essas pessoas são inteligentes. Por quê? Será que eu me considero inteligente? É aquilo que eu estava falando agora há pouco, a gente ser convencido. Ninguém pode ser convencido. A gente tem que, na verdade, procurar ser humilde e se colocar, porque a gente tem que saber que essa vida aqui, a gente está sempre aprendendo alguma coisa diferente. Então,

Então vamos nessa que tá bom a beça, menino. Tá legal que tá dedado. Ó, tá preparadinho aí a carta de destaque? Então solta a vinheta, vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, gente, a carta de destaque de hoje é a carta da mulher que ama e não é amada de um lugar qualquer do Paraná. Vamos ver o que ela diz aqui na cartinha. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Olha, amores, por favor, não diga o meu nome nem o nome da minha cidade. Tá, eu não... Você vê que desde o começo eu vim só dizendo que a carta da mulher que ama e não é amada de um lugar qualquer do Paraná. Não falei seu nome, não falei aqui a sua cidade, pode ficar tranquila. Maurício, eu sou uma mulher muito infeliz no amor. É, eu amo e não sou amada. Eu já tive vários namorados, mas não deu certo com nenhum. Acontece que eu me apegava muito facilmente aos namorados. E quando a gente terminava, eu ficava sofrendo pelos cantos, chorando e me acabando, e eles nem aí. É como se não tivesse acontecido nada na vida deles, e que na verdade nunca me amaram. O meu último namorado também, Maurício, eu pensei que fosse assim. Nós namoramos por 6 meses, e eu já estava até achando que havia encontrado um amor de verdade, porque ele demonstrava gostar muito de mim. Ele era carinhoso e sempre dizia que eu era a mulher da vida dele. Ele já tinha sido casado e era pai de 2 filhos, Maurício. Mas eles viviam com a ex-esposa dele. Eu gostava muito, né, dos filhos dele. E até cheguei ao ponto de dizer que depois de casados, que ele poderia pegar os filhos e trazer para viver com a gente. Olha, moço, ele me dizia que iria pensar no assunto quando chegasse a época. Acontece, Maurício, viu? É porque eu tô lendo direto da carta, viu, gente? Vocês veem que então tem hora que eu tenho que interpretar o que que a pessoa tá escrevendo. Então, Maurício, acontece que ele era espírita e frequentava um centro aqui na minha cidade. Eu fui uma vez ao centro com ele e vi ele trabalhando incorporado. Maurício, eu fiquei apavorada, porque ele se transformou todinho, nem parecia o homem que eu amava. E ele falava comigo como se eu não fosse a namorada dele. Olha, Maurício, eu achei aquilo muito estranho. E nunca mais eu quis ir com ele no centro, no dia que ele tinha que ir. Na verdade, Maurício, eu comecei a perceber que, na verdade, ele não gostava muito dele, não. E que depois de ver ele lá no centro, acabei confirmando tudo isso. Na verdade, eu nunca o amei. Aos poucos, eu fui me afastando dele mesmo ele insistindo em saber o que é que estava acontecendo. Eu não dizia para ele a verdade, né? E assim, depois de um certo tempo, eu terminei de vez com ele. Maurício, ele ficou chorando e me pedindo para explicar o porquê que eu estava fazendo isso com ele. Mas eu não tive coragem de falar. Ele então se afastou de mim. E passamos 3 meses sem nos encontrarmos e sem nos falarmos, né? Só que eu senti uma saudade danada dele. Eu não tinha coragem de procurá-lo. Até porque ele poderia já estar com outra namorada e não querer mais saber de mim. Um dia nós nos encontramos no mercado. E ele então me disse que ainda era apaixonado por mim e que se eu quisesse, que voltaríamos a namorar naquela hora. Olha, Maurício, esse tempo foi bom porque me deu uma vontade danada de aceitar e voltar a namorar com ele naquela hora. Mas só de lembrar dele lá no centro trabalhando, eu disse que não. E agora estou aqui novamente sozinha e sofrendo sem ninguém. Você acha que eu fiz bem, Maurício? Ou eu deveria ter falado para o rapaz o porquê de eu estar me separando dele? Me ajude, por favor, Maurício. Agradece a sua amiga, mulher que ama e não é amada de um lugar qualquer do Paraná. Menina, que história confusa, hein? Cheia de assuntos paralelos, misturado. Você diz que ama e não é amada, Mas tô vendo que não é bem assim não, viu? Esse seu último namorado demonstrou que te ama de verdade. E você é que tá esnobando o rapaz, você reparou? Prestou atenção nisso aí? Olha, para quem não está acostumado a ver trabalhos em centro espírita, realmente é um pouco chocante, né? Porque quando a entidade incorpora no médium, muitas vezes transforma a pessoa mesmo, fazendo com que ele se assemelhe ao máximo a quando essa entidade era viva. Isso realmente assusta, principalmente você que foi pela primeira vez e ainda mais para ver o seu namorado no transe, né? Ah, foi um choque muito grande, mas eu te garanto que se você fosse outras vezes, iria se acostumando com o ritual e nem estranharia mais vendo a entidade incorporada no seu namorado. Faltou um pouco de conversa entre vocês dois com relação a isso. Agora, você não pode dizer a ele o motivo de ter terminado? É que não foi legal você não ter dito a ele o porquê de ter terminado, que não foi legal. Você deveria ter falado. Em qualquer circunstância, a outra parte tem que saber o porquê. Pois ele ficou sem entender nada. Quem sabe ele até poderia te chamar para ir outras vezes ao centro, mas sem incorporar, e você iria se acostumando ao ritual. Agora, fazer o que você fez, terminar sem explicação, realmente não foi uma boa não, viu? Agora fica uma dúvida aqui comigo. Você diz que ama e não é amada. Tudo bem. Você dizia que amava esse rapaz e apenas por causa desse episódio deixou de amar. Não foi isso? É, se eu tô interpretando direitinho a carta, foi isso, né? Você dizia que amava esse rapaz e apenas por causa desse episódio deixou de amar. Mas então era muito fraco seu amor, você não acha? Tá certo, você se assustou. Mas isso não era motivo suficiente para fazer você terminar o amor, para fazer terminar o amor que, por ele. Na verdade, você nunca o amou. Estava mais era entusiasmada e acabou se acostumando a ele. Amor é algo muito diferente, menina. É alguma coisa que envolve além da compreensão, cumplicidade, aceitação. É um somatório de circunstâncias que nos dão a certeza de que a gente ama e é amado. Você, na verdade, nunca amou esse rapaz. Se você quer saber, essa é a verdade. Se você o amasse, você teria passado por cima de tudo isso e estaria vivendo ao lado dele, né? Então pensa nisso, menina. Pensa nisso. Eu acho que você ficou depois com aquele sentimento de perda, mas no fundo, no fundo, você não tem amor mesmo por ele de verdade, não. Então aí, no caso, não é que você, a mulher que ama e não é amada. É a mulher que é amada e que não ama. Então vamos inverter aí o seu pseudônimo, né? Vamos inverter o seu nick. Porque ele demonstrou que te ama, você é que não o ama. Então, acho que a história é um pouquinho diferente daquilo que você, a sua realidade, imagina que seja. Tá bom? Pensa direitinho e veja se vale a pena você insistir com esse rapaz ou se é melhor você partir para outra. Eu acredito que, nesse caso aí, é melhor você partir para outra, porque você não tem amor por ele. Vão ser dois infelizes. Você vai fazê-lo infeliz e vai se tornar uma pessoa infeliz também. Mais do que você acha que já é, tá? Então, beijão, menina. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, viu? Ah, a musiquinha que eu vou rodar para você? Qual que é, hein? O que eu rodo para ela? Preste atenção. Você pensa que ama. Acredita que ama. Aquela música que eu tentei cantar no começo, você se lembra? Pois é, vai dar certinho pra ela. Vanderlei Cardoso, preste atenção. Roda lá, meninão. Sim, eu sei. Sim, quantas vezes falei. Sim, quantas vezes falei e você não me ouvia. Sim, eu sei que no seu coração existe alguém em meu lugar. Preste atenção. Você pensa que ama,